Panorama Agrícola para 4 de maio de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 4 de maio de 2011, noite de lua nova, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado do programa é: um bom lar precisa ser construído, não comprado. Confira no programa de hoje, na dica, verduras ricas em ferro. Na entrevista, o inventário florístico florestal de Santa Catarina, 20% das espécies desapareceram e as florestas estão empobrecidas. No noticiário, associativismo agrega valor e renda na região de Videira. Uma dica que pode mudar o seu dia. As verduras de folhas verde escuras são ricas em ferro. Este ferro é melhor absorvido quando associado a alimentos com vitamina C. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Nós estamos anunciando para amanhã, 5 de maio, na Câmara de Vereadores de Videira, o evento A Importância do Associativismo na Agregação de Valor na Agricultura Familiar. Nesse evento vão ser contadas as experiências de duas cooperativas da região, a Copa Vide e a Cooper 30. Neste 5 de maio, na Câmara de Vereadores de Videira, a partir da 1h30 da tarde. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta quarta-feira, 4 de maio, acontece no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, a apresentação dos resultados de 4 anos de trabalho do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, coordenado pelo professor da FURB, Alexander Vibrans. O trabalho contou também com a participação da UFSC e da EPAGRE. Professor Alexander, qual o diagnóstico depois de tanto trabalho? Bom, primeiramente a gente precisava falar um pouquinho do que a gente fez nesses 4 anos. Nós pois não. Nós temos 6 equipes de campo, de 6 pessoas cada uma, que percorreram 440 pontos amostrais em todo o estado. Isso da parte da FURB. Fora disso, tinha equipes de campo que levantaram a diversidade genética das espécies analisaram em laboratório, isso que foi feito na UFSC. E fora disso, tinha um outro grupo de, acho que umas 3, 4 equipes da EPAGRE que fizeram as entrevistas para tentar descobrir os usos atuais e a percepção da população rural em relação à importância dos recursos oriundos da floresta. E há espécies arbóreas em situação de risco? Ou que tenham desaparecido? Bom, nós fizemos tanto um levantamento qualitativo para saber quais são as espécies que nós temos ainda, como um levantamento quantitativo. Então, nós temos os diâmetros, a altura, o volume, a área basal, né, a biomassa de todas as espécies dentro desses 440 pontos amostrais. Em cada um desses pontos foram amostrados 4 mil metros quadrados dentro das propriedades rurais e com a ajuda, muitas vezes com a ajuda efetiva, né, dos proprietários. O que nós temos percebido realmente é um fato alarmante, que a gente não encontrou uma grande parte das espécies que existiam, no mínimo documentado, 50 anos atrás. Porque 50 anos atrás, entre 1950 e 1970, foi feito o levantamento da flora ilustrada catarinense. E naquela ocasião foram também instaladas parcelas em 180 pontos amostrais na época. E os pesquisadores descobriram, listaram todas as espécies e catalogizaram elas e levaram amostras para o herbário em Itajaí. Nós fizemos mais ou menos a mesma coisa agora, 50 anos depois, e 20% das espécies nós não encontramos mais. das espécies arbóreas e arbustivas. Isso é realmente um indicativo bastante alarmante sobre uma possível redução da biodiversidade, né, dentro dessas florestas. Porque a gente percebeu também que, embora a gente tenha uma cobertura florestal no estado de 35%, isso acho que ficou comprovado com esses dados do inventário, pelo menos quando a gente leva em consideração uma floresta como uma vegetação com 10 metros de altura e no mínimo 15 anos de idade. Então, não estão incluídos nesses 35% as capoeirinhas, né, as capoeiras de pequeno porte. Então, a gente tem 35, mais um terço do estado com cobertura florestal. Mas o que a gente percebeu é que a maioria, realmente 95% desses fragmentos florestais são compostas por árvores pioneiras, árvores secundárias, árvores com troncos finos, jovens e com baixo potencial de uso. Então, as florestas hoje são extremamente empobrecidas. Eles têm nem a metade do estoque original de madeira e de biomassa, que a gente sabe de algumas parcelas em unidades de conservação, onde tem floresta primária. Então, hoje as florestas chegam um terço a metade da biomassa e do volume, né, das florestas originalmente existentes no nosso estado. Sem contar que nós não encontramos árvores, por exemplo, da araucária grossas. A araucária de 80, 90, de 1 metro de diâmetro, nós não encontramos. Claro que existem, mas existem em tão pouca quantidade que a nossa amostragem, que foi sistemática, a cada 10 quilômetros foi feito um ponto amostral, né, haja o que haja naquele local, foi medido. Essas árvores grossas são tão raras que não encontraram, não foram mais percebidos por nossa amostragem. A mesma coisa vale para a embuia e para sassafrás, por exemplo, né, que são espécies que já estão na lista das espécies ameaçadas de extinção. Correto. Professor Alexander, que coordenou esse trabalho do inventário florístico florestal aqui em Santa Catarina, o que fazer com esse resultado, com esse diagnóstico? Bom, nós temos que tentar transformar essas informações que a gente coletou durante esses 4 anos em medidas práticas para a conservação, para a proteção das florestas e para seu desenvolvimento. Isso inclui, com certeza, também seu uso, sua utilização. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que tentar manter o que a gente tem. Isso, a gente percebeu, é importante desenvolver algumas ações, por exemplo, o incentivo de manter o gado fora das florestas. No Planalto, é muito comum, é prática em todas as propriedades rurais, no inverno, o gado entrar dentro da floresta, para ter abrigo e para ter pastagem. Então, com essa ação, o agricultor acaba com a floresta. O gado pisoteia a regeneração, as plantas jovens, compacta o solo e ainda fica comendo, pastando, né, também as árvores e arbustos jovens do subbosque. Isso empobrece demais a floresta, torna ela estéril embaixo, facilita a entrada do vento, a secagem, a umidade cai e as espécies não têm mais como se regenerar. Né? Colocar o gado dentro da floresta significa a morte lenta da floresta. Então a gente precisa incentivar a alimentação do gado de outra forma, com silagem, com plantas forrageiras plantadas no inverno, em vez de acabar com isso aos poucos com as remanescentes florestais que tem. Então a gente pensa realmente em incentivar ou cercar as florestas, os remanescentes, não para manter o gado dentro, mas para manter o gado fora. Muitas vezes a gente encontra, né, cerca elétrica no meio da floresta para separar um e outro talhão, então isso teria que acontecer. E, ao mesmo tempo, claro, uma remuneração do agricultor para esse ato de conservação. Então, os resultados do inventário devem e vão ser utilizados na política da aplicação da remuneração dos serviços ambientais, né, o pagamento dos serviços ambientais. E uma outra vertente seria realmente a ativa recuperação deles. No Planalto, por exemplo, com plantio de araucária. Nós agradecemos ao professor Alexander Vibrans, da FURB, que apresenta nesta quarta-feira, dia 4 de maio, em Blumenau, o resultado do inventário florístico florestal de Santa Catarina. Obrigado, professor. Muito obrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.